de Ubatuba. Bem, eu não tenho muito para falar, mas o que eu gostaria de falar era sobre a importância do conhecimento que eu, como programador, estou recebendo aqui hoje. Porque já se passou-se o tempo que, para quem mexe com computação, desenvolvimento, o mais importante que era o que você conseguia computador fazer, o que, que você fazia computador fazer de incrível. Hoje não. Hoje o que se desenvolve em termos de computação é o que, que a sociedade precisa, o que, que as pessoas precisam. Então, você vir aqui para um lugar desse é você também preencher-se de conhecimento da sociedade, das pessoas comuns, do seu meio ambiente, da sua cidade ou da região em que você vive. Então, você vir para cá e receber esse conhecimento, para mim, como aluno, também é bem interessante. Para finalizar, assim como nosso amigo, eu também estou em desenvolvimento de um sistema, né, para a web, que foi ideia do professor Álvaro. Aí ele me deu a missão de desenvolver, que seria um sistema simples em que tanto instituições como pessoas comuns poderiam se registrar. E essas pessoas anunciariam que ela teria um lixo eletrônico em sua casa e seria um meio de comunicação para a instituição ter acesso e coletar esse lixo eletrônico. Isso poderia também até diminuir uma demanda que até muitas empresas até se interessam nesse tipo de material. E é uma coisa que costuma ser mal descartada hoje em dia, no ambiente que nós vivemos. E é isso, obrigado. Eu acho que essa rodada, uma rodada espontânea também já... Alguém mais queria fazer uma intervenção? Porque senão a gente faz agora uma tentativa, né? De começar a tecer a rede, né? Dos problemas, né? E das questões. Aham, ótimo. Na verdade, especificamente na fala da Patrícia, ela disse da necessidade da gente identificar, né, os territórios indígenas, quilombolas e caiçaras. Acho que os caiçaras, por não ter muitas vezes um reconhecimento oficial, a dificuldade vai ser maior, né? Mas nisso a gente tem o plano de manejo da APA Marinha, que a gente está mapeando com as comunidades os territórios pesqueiros, as áreas de uso, não só dos pescadores, mas também dos demais usuários do mar, né? Então, é uma coisa que a gente, no futuro, vai ter um produto muito interessante aí. Já temos um produto que a gente agora vai buscar validar junto com as próprias comunidades, né? Uma outra questão em relação aos indígenas é que tem uma fundação aqui no estado de São Paulo que chama Fundação Pró-Índio de São Paulo, né? Eles têm um site onde dá para acessar, pelo menos aqui no litoral norte, eu não sei qual o nível de precisão, mas dá para acessar a espacialização das áreas demarcadas, assim como das homologadas, demarcadas, declaradas, né? Tem essas diversos níveis de reconhecimento do poder público em relação às terras indígenas, e esse site dessa fundação tem essas informações. E, por último, trazer uma problemática, né, que a gente precisa pensar um pouquinho. Quando nós formos disponibilizar as informações em relação aos territórios tradicionais, a gente tem que ter um certo cuidado e um zelo no sentido de dialogar com as comunidades, porque em algumas situações a gente pode expor esses locais e esses usos para um mau uso, né? Então, especificamente pensando, apesar de toda a importância, como você trouxe, de ser reconhecido e poder estar dentro do poder público, reconhecer e trazer ferramentas, né? No caso específico, por exemplo, de maricultura, né? cultivo de peixes, cultivo de mexilhão, etc., muitas vezes as pessoas vão lá roubar o cultivo dessa pessoa. Então, a gente colocar isso disponível, talvez pessoas mal intencionadas vão, né, fazer o mau uso disso. Então, é uma coisa que acho que não nega, não exclui essa necessidade de reconhecer e publicar, tornar público algumas informações, mas a gente tem que ter um cuidado e o diálogo com a comunidade para a gente ver se nós vamos expor aquilo que eles também desejam, né? Então, aproveitando, eu vou só dialogar um pouco com as falas, né, que surgiram, e também quero escutar, né, como que a gente consegue fazer essa síntese. Então, primeiro, em relação ao professor, né, que falou, como, por exemplo, os alunos podem acessar. Eu acho que o mais interessante seria o observatório, o POLIS, quem sabe, o Ciências Abertas, né, a gente juntos vir para a escola. Assim, além de fazer a reunião, né, como estamos fazendo, né, construir uma agenda de ter um momento construído conjuntamente, lógico, até para a gente ver qual que é o melhor formato, metodologia, linguagem, né, para dialogar com os estudantes. Mas eu acho que pode ser uma das propostas desse encontro, tá, da nossa parte, né? Daí o colega que trabalhou lá no Xingu, né? Então, só te contar também um pouquinho do processo que nós estamos vivendo aqui no Litoral Norte, né? No âmbito da mesa de diálogo dos grandes empreendimentos aqui do Litoral Norte, no Observatório, no planejamento que iniciou em dezembro de 2014, todas essas palavrinhas que todo mundo falou aqui, compensações ambientais, condicionantes ambientais, do processo do licenciamento das grandes obras, né? Pré-sal, contorno, expansão portuária, além dessas frentes, a questão dos royalties, né? Porque hoje são pagos milhões em royalties para os municípios, mas a sociedade acaba nem sabendo ou conseguindo monitorar isso. Dentro dessa frente das condicionantes ambientais, a gente passou a fazer um trabalho árduo, né, de, primeiro, identificar onde elas estão. As licenças de todos esses grandes empreendimentos, mas elas não estão só nas licenças, né? Tem um ofício, uma autorização de supressão de vegetação, um parecer. A gente consolidou um banco de dados em que tem uma pastinha por empreendimento, desses que são considerados grandes empreendimentos de infraestrutura logística e energética, né? Então, pega toda a parte de viário, portuário e petróleo e gás. E esse banco de dados foi submetido, dentro do processo da mesa, a uma consulta aos membros da mesa, aos atores, né, que têm participado da sociedade civil e governo, que indicaram, dentre esse universo imenso das condicionantes, só para vocês terem uma ideia, só as condicionantes que a Petrobras tem aqui na região são mais de 500 condicionantes, ou seja, obrigações de fazer isso e aquilo, seja intervenções mais diretas, seja estudos específicos de monitoramento, por exemplo, da fauna marinha, né, que somam cerca de 200 milhões. Né? Então, muita informação, muito recurso, e o nosso desafio é mesmo se apropriar. E daí, desse processo de indicação pelos atores locais e regionais, o nosso desafio foi tirar, dentro desse universo das condicionantes, quais seriam condicionantes prioritárias ou temas prioritários sobre os quais a mesa vai se debruçar para dialogar. E saíram quatro prioridades. Primeiro, os programas de educação ambiental, que, em geral, todo empreendedor tem que fazer. São também uma grande quantidade de recursos, mas não necessariamente aqueles programas têm qualquer relação e impacto na realidade, né? E, inclusive, agora, dia 17 de novembro, a gente vai trazer um pessoal lá da Bacia de Campos, do Rio de Janeiro, que tem um programa de educação chamado Pescarte. Bem interessante, porque eles estão, pega a educação ambiental, mas focado na geração e renda, né, com os pescadores. Então vamos conhecer um pouquinho a experiência aí da Bacia de Campos, que está há mais tempo nessa experiência do que nós, que somos na Bacia de Santos. 17/11. Eu mando depois para o Henrique, né? Mas voltando então, condicionantes. Programa de educação ambiental foi um tema prioritário para diálogo. Comunidades tradicionais, sendo que dentro desse tema comunidades tradicionais, existem condicionantes como a caracterização de territórios que a Petrobras está pedindo a suspensão ao IBAMA, ou outros como o PAPP, né, que é o Programa de Ação Participativa da Pesca, que tem intervenções diretas no território. Biodiversidade foi um outro grande tema em relação aos condicionantes. E aí a gente vai definir melhor a estratégia, porque tem uma preocupação com as mudas exógenas que estão sendo trazidas para cá, para o reflorestamento, o impacto disso. E, dentro do planejamento territorial, a expansão da ocupação desordenada, né? Que, muitas vezes, né, as famílias de baixa renda que chegam para trabalhar não têm, né, lugar nessa cidade feita para o turismo e acabam sendo empurradas aí para as franjas dos parques, em áreas de risco, sem infraestrutura. Então, foram quatro grandes temas. Então, já tem um banco de dados disponível sobre acondicionantes, ele é denso, não é fácil a consulta, mas já há essa informação compilada, né? Sim. Então, a gente fez uma consulta mandando para todo mundo, que é um link, eu não entendo muito dessas coisas, tá, gente? Mas é um link que você acessa pela internet e vai no banco de dados. Mas em breve isso vai estar no site também, que acho que é mais fácil o acesso, até porque o pessoal das UCs, eu não consigo acessar, porque aqui não tem internet, né? Então, limita um pouco, então tem um link que a gente pode disponibilizar, mas em breve vai estar no site esse banco de dados sobre as condicionantes. Então, esse é um aspecto, né? E o último, do Pedro, né? Com terras indígenas. Então, o shape da FUNAI, que é o que tem que ser considerado, ele tem várias categorias de terras indígenas em relação ao reconhecimento, no sentido de das etapas do processo de reconhecimento. Isso a gente tem, está disponível lá, dá para baixar em KML, beleza. Mas existem muitas outras comunidades indígenas, né, que não estão nesse shape também, que reivindicam o território ou expansão de territórios já demarcados. Então, essa é uma questão. Em relação aos territórios de pescadores e caiçaras, também acho que é uma prioridade. E, pelo menos para mim, só existe a possibilidade de um esforço nesse sentido se for junto com o Fórum de Comunidades Tradicionais e com o movimento que representa essa identidade, considerando todas as estratégias necessárias para que seja uma ação de fortalecimento construída com todo o cuidado que tem que ter para ser uma ação de afirmação do território. Acho que não existe você pensar, né, em dar visibilidade para um território sem que seja construído pelos próprios caiçaras e pescadores, né? Mas só um exemplo, eu estive na Ilha das Couves, né, ontem, né, que é Célia, a liderança da Pissinguaba. Daí você vai para lá, você vê, né, que ali tem o italiano, ali tem a resistência deles, com uma pequena maricultura. E, por exemplo, é um território que não está no mapa, né, como um território caiçara, né, que é uma moradora tradicional, uma família tradicional aqui da região, né, uma das principais lideranças aí da Pissinguaba, e que ainda não tem o reconhecimento da terra, né, da ilha, enquanto território caiçara. A proposta da pessoa que tinha sessão lá era fazer um cassino, né, na ilha. Né. Então, só um pouquinho, e também ver o que a gente quer encaminhar aqui, né? Falou que tem mais ou menos 500 condicionantes, né? Porque tem as licenças e tem as licenças acessórias. Né? Se eu quiser, ou eu, ou qualquer pessoa da sociedade civil quiser procurar uma condicionante que seja ou ambiental ou social, nesse banco de dados, ele está organizado ao modo suficiente para qualquer pessoa da sociedade civil consiga entrar e entender o que, é que aquela condicionante quer, o que, que vai precisar ser feito, e se ela está sendo já cumprida, está em fase de cumprimento, ou se quem que é o responsável pela condicionante, entendeu? Não sei, é umas coisas assim que são mais... É porque é o que eu vi que não tinham nas outras obras que eu participei. Não, você acha que não tem nenhum lugar aqui, né? Licenciadores estadual, então, o IBAMA, o órgão licenciador federal, tem muita informação ali e foi a nossa principal fonte de dados. Às vezes a gente pedindo no SIC, Sistema de Acesso à Informação OLAI, e conseguindo publicidade de informações que não estavam. Agora, você vai para o site da CETESB, você não consegue nem identificar o empreendimento, porque é processo número tal, né? Então, assim, acho que o que você gostaria, né, o que muitas pessoas, entidades e movimentos e órgãos públicos também, a gente está discutindo isso aqui hoje na região, né? Então fica convidado também para participar, né, dessa construção. Mas hoje nós temos um banco de dados que compilou uma informação que estava de difícil acesso no site do IBAMA. Com certeza, ainda, só para você ter uma ideia, tem um processo que a gente identifica a página onde está a licença, porque você não consegue capturar a imagem, porque ela está num formato que você não consegue... copiar, por exemplo, tá? Então aí já fica também a discussão, né? Que tipo de arquivos? A gente tem uma lei hoje no Brasil, né? Que do software, como que chama? Lei de, a outra que existe que os sejam abertos? E isso, né? Que o problema é quando eu trabalhei no Ministério do Planejamento era obrigado ser num formato. Isso, só que ainda a gente tem muita informação que é produzida pelo empreendedor que está num formato que você não é aberto, que é outra, acho que, discussão importante nossa aqui, né? Nelson. Eu ia deixar para falar só amanhã. Boa tarde. Eu sou Nelson Preto, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e eu fiz um bocado de anotação aqui. Como um total estrangeiro, tanto no grupo e como aqui em Ubatuba, eu queria então fazer alguns comentários gerais. Assim. E, de certa forma, eu acho que amanhã eu termino repetindo um pouco eles. Mas, assim, logo no início, Henrique falou sobre a ideia de apropriação por públicos diversos, né? Então, eu acho que, na verdade, quando a gente fala na apropriação dessa ciência, desse conhecimento que é produzido por público diverso, a gente teria três grandes dimensões para pensar. Quer dizer, uma seria a questão da linguagem mesmo, quer dizer, que ciência é que nós fazemos? E aí, nessa questão da linguagem, vai fazer uma ponte com o acesso à informação. Quer dizer, a gente não pode se enganar de que a forma como se produz ciência, ela é ideológica, ela tem uma carga pesada. Então, quando a gente pega esses números e esses dados e não consegue entender, não é porque a gente não consegue entender, é porque o sistema quer que a gente não entenda. Por isso, a luta pelo acesso à informação, pela lei de acesso à informação e pela garantia de que os dados disponibilizados sejam dados em formatos abertos, é fundamental, porque a gente tem que pegar esse material bruto, esse a gente pode não ser a gente, mas vai ser ele. Que a gente possa olhar ali e não ver nada, mas a máquina vai ver e ela vai poder fazer cruzamentos que num olhar direto a gente não conseguiria fazer. Então, eu acho que essa é uma luta que às vezes a gente pensa que é muito distante da gente, mas é importante, e eu acho, professor João, que é uma tarefa enorme da escola e que a gente trata pouco ela. Há também uma questão, uma segunda dimensão que eu chamo da mídia local. Quer dizer, nós fomos durante e continuamos a ser durante muito tempo, colonizados por uma lógica midiata que é produzida num grande centro e distribuída. Esse grande centro é aqui o Sudeste, mas Ubatuba, em relação ao que é o Sudeste, ela é igual ao Nordeste, porque, na verdade, o Sudeste é Rio e São Paulo, não é Ubatuba, que é o que acontece para nós lá, e pior ainda para quando você vai para o interior da Bahia, o interior do Nordeste, porque lá você vê o jornal pela parabólica e diz o nosso governador, e o governador é de São Paulo, porque transmite de São Paulo ou transmite do Rio. E aí o papel das tecnologias de informação, as tecnologias digitais, é fundamental, porque aí você começa a ter possibilidade de pegar todos esses dados, toda essa produção, e de fato produzir notícia local. Quer dizer, a apropriação pelos grupos todos que vocês atuam aí, desse cabedal de produção jornalística, mas não jornalística formal do diploma, mas de produção de notícias, é fundamental. Eu não sei aqui como é que é, mas certamente deve ter. O que a gente tem acompanhado, e o pessoal de jornalismo, de comunicação tem estudado muito, a importância dos blogs nas cidades. Então, quer dizer, o prefeito fica ligado naquele cara que montou um blog, e aquele cara vira o terror da cidade, porque ele vai em tudo que é lugar, ele entra na prefeitura. Então, ele não é o jornalista da Folha, do Estadão, tarará, mas é um cara daqui que ele tem que ser fortalecido. Um cara, vários caras, né? Quer dizer, tem que ter vários blogs, várias coisas que dão isso. E uma terceira dimensão é a dimensão nossa, que é da escola, da educação. E aí, claro, tem um bocado de desafios a fazer. João colocou aqui a história de que, como foi que? Fazer com que os alunos se envolvam para além daquilo que é o escolar. O problema é que nós não conseguimos ainda mexer no que é esse escolar. Eu acho que é esse que é o desafio. É um pouco isso que eu provoco mais amanhã. Quer dizer, que escola é essa que tem um além que é mais importante do que ela e ela é mais importante do que esse além? Não é? É maluco isso, quer dizer, a gente reconhece que esse além do escolar é o mais importante, é o que faz aquela meninada ali ficar assim, ó. O cara, e veja, os meninos ali, o Mariana e como é o nome? E Renan, estão dando aula, professor na frente, e eles estão ligados. Então a gente não está criticando que tenha professor na frente, o problema é que não pode ter professor na frente o tempo inteiro dizendo coisa. Ali não, na hora que ele vai para frente, todo mundo fica ligado, porque dois minutos depois ele já não está mais na frente, cada um está fazendo suas coisas, está com seus projetos. Então, na verdade, eu acho que esse desafio da educação é um desafio fenomenal, porque é essa meninada que amanhã vai ser o político que não ouve ninguém. Né? É essa meninada amanhã que se candidata a prefeita, a prefeito, né? E que vai fazer o quê como prefeito e prefeito? A mesma coisa que ele está criticando hoje, se a escola continuar desse jeito. Então, eu acho que isso é algo. E aí a universidade vai ter um papel importante. A gente teve um reitor lá na faculdade, lá na universidade, meu colega, tanto de física como meu mestre, na verdade, professor Felipe Serpa. Eu falo muito dele nesse livro que a gente vai estar lançando hoje de tarde. Nós dois somos dois dos livros. O meu livro é uma espécie de um percurso da minha carreira, e, na verdade, não é falando sobre mim, mas falando das coisas que a gente viu. Então, falando muito sobre a universidade. E Felipe, quando reitor da universidade, eu fui assessor dele, quando a gente implantou a internet, a última coisa que eu vou falar, ele cunhou um termo e trouxe um termo que me parece que é fundamental e que tem presidido todas as minhas ações, que é a ideia de comuniversidade. Quer dizer, é uma universidade que ela não vai a campo para ouvir, ela vai a campo para aprender, ela não vai a campo para dizer, ela vai a campo para aprender. Quer dizer, ela se relaciona com a comunidade, com a sociedade da qual ela faz parte, de forma igualitária, com a característica específica dela. Por isso que eu não fico muito preocupado, Luciana, foi você que falou, né? Com a questão do tempo da pesquisa, porque o tempo da pesquisa é diferente mesmo. E ele pode não dar resultado imediato. Agora, a gente tem que ter clareza, eu penso assim, pelo menos, que esse tempo da pesquisa, ele tem que ter o seu tempo, mas não pode ficar o tempo todo parado naquele tempo. Ou seja, ele tem que ter o tempo da pesquisa e tem que ter variações da pesquisa que se relacionam com a comunidade, quer dizer, que seria o que Paulo Freire chama de extensão, né? Mas digo assim, mas não é extensão só quando acaba, é quando começa, ou é desde quando começa, né? E aí, claro que esses resultados, eu penso, quer dizer, são resultados, na verdade a palavra não são nem resultados, mas vamos ficar com resultados, são resultados que vão alimentar uma pesquisa que vai chegar lá na frente e dizer alguma coisa, mas desde o começo, pelos dados abertos, por uma política de ciência aberta, ela vai permitir que outra pessoa, que não esteja pesquisando exatamente aquilo que você está pesquisando, se aproprie desses dados e mais imediatamente, ou menos imediatamente, consiga produzir novos conhecimentos. E aí talvez voltar a se relacionar com a escola elementar dos meninos, para eles estarem então mais envolvidos com isso. Quer dizer, isso foram algumas das coisas que me provocaram enquanto eu estava ouvindo vocês e anotando. E por último, ultimíssimo, fica evidente que uma luta que é meu mantra atual é uma luta que todos nós temos que ter, que é uma luta por um plano de banda larga decente para cá. Quer dizer, você para cá, para tudo que é lugar, porque não funciona em lugar nenhum, né? E aqui pior ainda, pelo que a gente está vendo. Então, todos esses dados, se tiverem conectados, se essas comunidades, se todo esse projeto do turismo com base comunitária tiver ali uma rede fundamental, não só esses dados vão estar disponíveis para as ações políticas, como vai acontecer aquilo que é o que a gente vem defendendo. Quando Felipe Serpe era reitor, eu coordenava a implantação da internet na Bahia. E aí a gente começou a conectar as escolas. E aí eu tinha uma frase na época que virou meio um mantra do nosso grupo de pesquisa, que é o seguinte: a gente não quer as escolas, a internet nas escolas. A gente quer as escolas na internet. Fazendo agora a ligação para isso. A gente não quer a internet nas comunidades tradicionais. A gente quer as comunidades tradicionais na internet. Ou seja, a gente não quer conectar lá para levar informação privilegiada. Não, a gente quer conectar lá para fazer com que a rede cresça pela presença dessas comunidades. E não para ir para transformar a rede de novo num sistema de televisão, né? Conectar todo mundo para receber a Rede Globo, para receber a Folha, para receber o Estadão. Não, a gente quer conectar para eles se colocarem e construírem essa rede planetária que a gente quer, porque senão ela não é planetária, senão ela é igual rede de comunicação de massa. Enfim, só para provocar. Boa tarde, eu sou Vince, sou siciliano, mas naturalizei, estou há 10 anos no Brasil e há 10 anos trabalhando com a rede Mocambos, que é uma rede que nasceu para tentar fortalecer a comunicação entre comunidades, principalmente quilombolas, mas nos anos juntou parentes, aldeias indígenas, assentamentos, pontos de cultura e comunidades da periferia. E eu sou cientista da computação, e retomando aqui o papo do Nelson, a gente vem há anos tentando entender melhor essa questão da inclusão digital, né? E a gente fala sempre de inclusão, em geral, assim, até falando de ciência, fala de acesso, mas a gente se limitando a falar de acesso, a gente não fala de controle. E a gente ficando só no acesso, a gente continua num sistema colonizado. Porque você, como o Nelson estava justamente falando, você tem a liberdade de acessar. Mas participar do mundo digital, ou do mundo científico, da sociedade em geral, significa você poder produzir, você poder controlar, de fato, aquele conhecimento, aquele território. E nesse contexto de ciência tem um desequilíbrio enorme, porque as comunidades vem há centenas de anos, assim, os conhecimentos populares e tradicionais vêm sendo menos prezados. E então tem uma necessidade de a gente se encontrar no meio do caminho. E essa é uma necessidade que tem que ser pelos dois lados. Nesses últimos anos, eu acompanhei muito esforço por parte das comunidades de se aproximar, por exemplo, de criar uma forma jurídica, de criar formas de interagir com a sociedade, com o Estado. Criar associação, criar uma pequena cooperativa. Mas teve pouco esforço de a sociedade se aproximar da linguagem e das necessidades comunitárias. Eu acho que a academia tem esse desafio de tentar mudar essa realidade. Por exemplo, a extensão, acho que mais que extensão, ela tem que virar cooperação. E já isso é uma mudança grande de paradigma, porque um projeto não tem que ser assinado por um professor. Ele tem que ser assinado por um professor e por uma pessoa, liderança comunitária. E os mesmos instrumentos e ferramentas que a academia acessa, a comunidade tem que ter acesso, se é cooperação. Nesse sentido, acho que a gente tem um desafio, e no Brasil teve até por exemplo, surgiram mais institutos federais que têm o papel de trabalhar com o pessoal do campo e da periferia, só que vai lá e reproduz de novo o modelo industrial, que não faz sentido. Mas tem muita gente dentro dos IFs que questiona isso. Então, por exemplo, de tentar ter uma relação de fato com a sociedade, com o contexto que ele atua, para produzir conhecimento junto com o território que ele trabalha, que seja efetivo. E tem uma necessidade de a gente revolucionar isso. E isso tem que vir por dentro da academia. Tem que ter um trabalho de mudar esse tipo de relação. Então, eu acredito que o território é o principal agregador, até pelas questões do conhecimento. Se você começa de cima para baixo, a agregação, depois que chega lá naquele lugar, é a agregação que alguém de fora fez. Se você vai agregando de baixo para cima, você vai mostrando a riqueza daquele território, não só pelos dados que aquele pesquisador foi olhando, ou que aquele grupo, aquela pesquisa foi agregando. Se você parte de baixo, você vai ver que aquilo não é só cultivo de juçara, manejo de pesca, que lá tem todo um tecido social, cultural e econômico, produtivo, que somente quem está construindo por baixo pode estar mostrando, porque vai agregando no território. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço para, eu não sei em que forma, assim, algum tipo de código ético, alguma atitude mesmo de não fazer projetos em comunidades, que não pode ser aceito um projeto se não tiver uma inversão da rota. E isso tem que ser até uma luta jurídica política, no sentido que alguém tem que juntar o povo da academia para fazer esse enfrentamento, para chegar nas instituições e falar: não, a gente aqui não vai mais assinar projetos de extensão se a forma não for diferente. Tipo, tem que ter o professor que pode levantar o telefone e pedir uma van para ir lá na comunidade fazer um trabalho, e uma liderança comunitária que pode pegar o telefone e falar: eu vou com a galera da comunidade lá na universidade fazer um trabalho. Isso são relações práticas que vão mudar o contexto geral, mas tem que começar por um lado. E o desafio, acho que nessa roda, estou puxando mais para esse lado, porque a maioria é ligado à academia, acho que tem que fazer esse esforço, fazer esse enfrentamento de dentro, porque de fora a gente faz, mas a gente vê só respostas escritas, formais, mas que de fato não mudam nada. Assim, a gente há mais de 10 anos trabalha com essa frente de comunicação, essa frente digital, e a gente paga uma conexão da NET, com tudo que a gente é responsável por ter conectado praticamente os primeiros quilombos no Brasil, e a maioria foram articulação da rede Mocambos. A gente ainda hoje não tem uma infraestrutura de comunicação minimamente razoável, quando qualquer universidade tem possibilidade de acessar uma fibra ótica. E, então, a gente tem que começar, nos nossos territórios, a mudar as práticas. E é isso, assim. A comunidade está fazendo esforços, até demais, até está se desvirtuando, às vezes, para ir encontro à sociedade. Assim, tipo, está mudando a sua cara por de sobreviver. Assim. Agora, tem que ter esforço contrário também, de a gente se encontrar no meio do caminho para a gente seguir, restabelecer um pouco os equilíbrios, assim, o respeito. Mas parabéns pelo desafio aqui de juntar essa roda, e vamos que vamos. Valeu. Gente, eu tô... gente, eu tô assim agora um pouco inquieto, assim, né? Também a gente quer, porque muita coisa é legal, né? Assim, a vontade de a gente continuar nesse movimento, né? De intervenções, de escuta e tal. Mas eu acho que tem, talvez a gente pudesse, queria fazer agora talvez um momento de síntese, né? Da gente tentar um pouco, ainda que seja parcial, né? E seja um primeiro movimento, mas eu acho que a gente está um pouco numa situação que é a seguinte: o projeto ele caminha agora, provavelmente em novembro, a gente vai fazer um encontro de avaliação, né, e de replanejamento do Ciência Aberta. E aqui, já nessa roda, já surgiram inúmeras coisas que são contribuições fundamentais para a gente, de alguma maneira, incorporar como horizonte de ação para o ano seguinte, né? E muito assim dessas intervenções, eu tentei de maneira sistematizá-las em torno de 4 ou 5 eixos aí de ação que poderiam de alguma maneira ser traduzidos em termos de uma ação, em termos de ações práticas que, enfim, aí precisa pensar e ver como é que faz, não é? Porque me parece que talvez seja possível pensar em alguma ação que tenha um potencial prototípico, né? Então, ela ser uma ação focada, que possa funcionar como um protótipo, que coloque em ação algumas dessas dimensões que foram colocadas, né? Porque, quer dizer, a gente está falando de problemas que são de uma ordem muito complexa, né? E, enfim, não dava de fato para a gente atacar todas as coisas ao mesmo tempo. No entanto, talvez tenha algumas coisas que dê para a gente pensar como uma ação experimental, não é? Que tem um potencial de aprendizado e um potencial de contágio, né? Também, né? Então, e é diante disso que eu fico um pouco pensando, bom, beleza, a gente vai ter agora um conjunto de ações, e a gente pode, como é que a gente, de alguma forma, pode dialogar, não é, com esses desafios que foram apresentados? E aí eu queria fazer agora talvez um rápido levantamento desses eixos que me pareceram relevantes, e novamente, assim, também colocar uma pergunta para vocês, se vocês identificam outras coisas que a gente possa colocar nesse repertório, né? Digamos, nesse cardápio de problemões, né? Porque o bom é isso, né? A gente colocou perguntas e vieram mais outras perguntas, né? Isso é sinal de que, beleza, estamos pensando, né? Então, assim, desses 4 eixos, um primeiro eixo parece que, de alguma maneira, ele reúne questões que estão relacionadas a demandas de pesquisa sobre problemas específicos, né? Então, tem várias coisas que aparecem aí que falam, olha, a gente precisa produzir conhecimento, precisa produzir novas informações, precisa produzir mapa, banco de dados, quer dizer, tem que gerar pesquisa para monitoramento, para acompanhamento, enfim, parece que tem uma coisa que aponta para a necessidade de produção de novas informações e conhecimentos. Tem um segundo eixo que aparece também sobre as questões relativas a formas de acesso e apropriação ao conhecimento já produzido. Quer dizer, isso é outra coisa. E dentro desse eixo, a gente pode pensar em questões relativas às formas de tradução, né, formas de como que a gente comunica, como que a gente torna esse conhecimento mais palatável, e como que isso impacta na qualidade da participação. Isso apareceu bastante, né? Então, isso, de uma maneira, está relacionado, me parece, a problemas das formas de apropriação, né, e acesso a um conhecimento que já existe. E como que isso pode funcionar como instrumento de empoderamento político. Outro eixo, terceiro eixo aí, ele é talvez relativo a problemas de gestão da informação, né? Quer dizer, como que a gente integra informações, bancos de dados, conhecimentos, e como é que a gente consegue achar essas coisas, né? Porque não basta isso existir, a gente tem que conseguir achar isso de uma forma interessante. Mas é diferente do problema só de acesso à apropriação, porque envolve como que a gente integra, né? Então, a Patrícia falou da questão do bancos de dados cartográficos, né? Então, tem bancos de dados feitos nas pesquisas sobre as condicionantes, enfim, tudo isso a gente pode pensar, bom, como é que, será que seria possível pensar algum protótipo que consiga integrar, né, esses bancos de dados? Um quarto eixo relativo à questão do monitoramento, né? Quer dizer, como que a gente se relaciona com essa informação para uma ação de monitoramento cidadão, né? E isso toca diretamente um campo da ciência aberta, que é a questão da ciência cidadã, que envolve muito, a gente fala, né, da ciência de multidão, né? O crowdsourcing, né? A ciência mais de participação distribuída, né? Quer dizer, também como que, de alguma maneira, a gente pode pensar alguma coisa que permita ao cidadão, quer dizer, participar desse processo de uma forma mais ativa, né? Na leitura, na apropriação e no monitoramento dessas informações. Tem eu não sei se eu considero como um quinto eixo, porque ele me parece que ele talvez englobe transversalmente essas várias coisas, que é um conjunto de demandas e, na verdade, questionamentos sobre o padrão de relação entre universidade, academia e sociedade mais ampla, né? Que é, bom, como criar formas, né, de diálogo e de via de mão dupla ou cooperação aí, tanto no sentido da orientação daquilo que é produzido como conhecimento, quanto na forma do conhecimento conseguir ser apropriado pela gestão pública e também aquilo que é o trabalho da gestão pública ou o trabalho das comunidades, de fato, também impactar no desenho da produção das pesquisas, né? Então, são todos problemas com talvez com estratégias de intervenção distintas, né? Então, eu vou colocar de novo aqui as perguntas, né, para vocês, assim, na verdade, voltar o microfone. Bom, que outras coisas, né, talvez, será que tem mais alguma outra coisa que a gente possa colocar, ou esses eixos eles contemplam, né, um pouco o que vocês enunciaram, para depois a gente tentar depois fazer um pouco um toró de ideias, um pouco do que poderia ser alguns caminhos de ação aí, né? Demandas de pesquisa, formas de acesso à apropriação, gestão da informação ou integração da informação em bancos de dados, formas de monitoramento cidadão, né? Não sei, eu acho que o que me preocupa muito assim é realmente como empoderar a base, como de repente usar a tecnologia para levar esse tipo de informação para as crianças dentro das escolas. Então, assim, é um meio que eles que eles se atraem bastante, né, para usar essas ferramentas, é o meio de relacionamento interpessoal deles, inclusive, nosso também. Então, eu acho que talvez coubesse uma abordagem usando a tecnologia como método para acessar essas comunidades, esses alunos que ainda não se empoderaram aí da participação nesse processo todos. Eu queria ressaltar aqui a necessidade ou a importância de se dar atenção à comunicação, né? Então, falaram de blog aqui, mas assim, eu acho que é interessante também ter uma atenção para uma comunicação não escrita, né? A gente tem não pode perder de vista que a gente tem uma sociedade que tem uma cultura pouco... Isso. Então, trabalhar com vídeo, trabalhar com rádio, eu acho que é bastante importante. E usar símbolos da cultura local, né? Então, mesmo que use a tecnologia utilizando a comunicação escrita e tentando incluir ali uma simbologia que o cidadão, especialmente o nativo, né, ele consiga se enxergar de alguma forma dentro do que está sendo comunicado. Já vai acabar, se me deixar o microfone, acabar o horário, a gente vai ter que ir embora. Em primeiro lugar, perguntar se todo mundo aqui já viu o site da Ciência Aberta, cienciaaberta.ubatuba.cc, era a primeira coisa que a gente precisava pôr. O canetão sumiu, como acontece com essas coisas, mas o site é Ciência Aberta, espero que todo mundo saiba escrever ciência, sem acento. Ah, grande Álvaro. Aí, cienciaaberta.ubatuba.cc. Que é compartilhada e comunicativa, ou sei lá. E eu acho que assim... Cienciaaberta.ubatuba.cc. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente fez um pouco por hábito de quem trabalha com projetos de internet e tal. E muitas vezes esses hábitos a gente acaba adotando sem refletir sobre eles. Mas logo no começo do projeto a gente fez uma lista de discussão por e-mail. E está aberta para quem quiser se inscrever. Uma lista no Google, tem o endereço para se inscrever nessa lista, nesse endereço, nesse site. E essa lista acabou, assim, já deu alguns frutos interessantes, né? Algumas discussões aconteceram por ali, especialmente, eu acho que teve um papel na discussão toda sobre o PL 249 e tal, a gente acabou organizando algumas discussões através dessa lista de discussão. Projeto de lei... 249 da Assembleia, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que prevê a concessão de áreas dentro de unidades de conservação para a iniciativa privada por até 30 anos, extensíveis por mais 30, e estava tramitando em regime de urgência, sem muito debate, e de repente surgiu esse assunto, a gente jogou esse assunto na lista de discussão e algumas conversas aconteceram por e-mail, e essas conversas também deram ensejo a conversas que aconteceram fora da internet, em reuniões e encontros por aqui. Então, acho que tem essa coisa da gente não achar que vai existir uma ferramenta definitiva de tecnologia, mas a gente usar as tecnologias de maneira esperta, que eu acho que é uma coisa bem brasileira, do uso esperto das coisas e de uma apropriação crítica, que eu acho bastante interessante. Eu acho que assim, a gente tem essa maleabilidade de usar as tecnologias cada vez mais de uma maneira coletiva, colaborativa e acessível. Então, assim, a gente muitas vezes tem medo de se meter muito com tecnologia, mas eu só queria comentar que assim, ao longo do dia de hoje, desde as 10 da manhã até meia hora atrás, na sala aqui da frente, o pessoal estava fazendo uma oficina de montagem de estações meteorológicas modulares, que é um pessoal do CTA, do Instituto de Física da URGS, que é parceiro do projeto Ciência Aberta Ubatuba, vieram duas pessoas para dar essa oficina. E eles deram a oficina para alunos de sexto a nono ano. E os alunos de sexto ano montaram. A gente está com uma meia dúzia de estações meteorológicas que fazem a leitura de umidade, temperatura e pressão, usando software livre, usando hardware aberto, usando equipamentos que custam R$100, R$200 ali no máximo de custo de hardware, e usando o conhecimento que está disponível na rede. Então, quando a gente fala de tecnologia para ajudar, seja no monitoramento, seja no compartilhamento, seja no acesso, a gente não está falando necessariamente de milhões, milhares de reais para adquirir tecnologia ou de um conhecimento que só alguém que está dentro de uma empresa sabe. Então, a gente está, com esse processo que a gente fez hoje, a gente está formando um grupo de pessoas aqui em Ubatuba, que são alguns ex-alunos do Álvaro Lanetec, alguns alunos atuais também, que é um pessoal aqui em Ubatuba que, assim, ao longo das últimas semanas que a gente fez alguns exercícios e com esse exercício hoje, eles conseguem replicar essa oficina em escolas, conseguem replicar essa oficina por aqui. É claro que a gente está falando de um tipo de equipamento que ele não tem precisão. E a gente estava até conversando sobre isso. Assim, a gente, de uma certa forma, com esse tipo de equipamento, a gente pode fazer uma troca. Que é assim, ao invés de ter um equipamento preciso na cidade inteira, a gente pode ter 50 equipamentos imprecisos em todas as regiões da cidade. O que a gente consegue? Que tipo de dado a gente consegue gerar? E eu acho que isso é um debate que é interessante fazer. Que muitas vezes a gente fica um pouco assim no preciosismo da informação correta e perfeita e tal. E às vezes não é isso que precisa. Às vezes o que a gente precisa fazer é comparar a umidade em determinado dia nos diferentes bairros. E não necessariamente saber a umidade precisa no nível micro ali. Então tem um monte de possibilidades que estão abertas. E que assim, a gente que vem desse mundo nerd assim, está um pouco mais habituado, mas muitas vezes não consegue nem enxergar o que seria essa necessidade na prática. Assim. Então acho que a gente tem essa coisa. E a outra, assim, uma outra vertente de tecnologia é tecnologia de comunicação mesmo, que, assim, abrir espaços para conversa. E assim, espaços para conversa de uma maneira simples. Uma lista de discussão por e-mail é uma das coisas mais antigas da internet colaborativa, né? É mais antiga que o www. Mas é uma coisa que funciona. Muito mais do que a gente pensar, não, fazer um aplicativo. E eu fico com medo sempre que eu falo, aplicativo. Eu falo, não, calma, vamos pensar, precisa do aplicativo? Precisa criar mais uma coisa que o cara tem que instalar, tem que ter um dispositivo X, quando a gente tem e-mail que funciona até em celular de 10 anos atrás. Então, tem algumas coisas aí que é interessante a gente quebrar um certo automatismo de que a tecnologia é necessariamente a mais rápida, a mais cara e a mais inacessível. E lembrar que existe todo um outro aspecto de tecnologia que é... Tecnologia é uma coisa bastante antiga, tão antiga quanto a humanidade. Já estou falando demais, eu falei, eu avisei. A gente tinha que tentar pegar, eu acho que assim, esses quatro eixos podem ser conversas que a gente continue depois, subprojetos que vão surgir, conversas pela internet. Depois eu quero falar sobre os próximos dias. Sobre hoje à noite e os próximos dias. Não é nenhum fechamento, não. Estou levantando questões, assim, um pouco a partir do que você falou. Acho que a Sarita também queria fazer uma intervenção, mas eu acho que também pensar a tecnologia também como modo de organização social, né? Então, acho que algumas das intervenções, elas falam também de uma... da necessidade da gente inventar novas institucionalidades. E acho que parte desses problemas que a gente identifica que tem a ver com a forma de relação entre sociedade e universidade, sociedade e ciência e tal, talvez a gente pudesse pensar em alguma forma de comunicação que ela seja portadora na prática, tanto da execução de um protocolo ético, né, o Vini levantou isso, né, quanto de um arranjo de uma forma de interação, né? Então, eu trabalho com um projeto de extensão na universidade, então estou pensando, putz, né, cara, de fato, a gente não tem na Universidade Federal de São Paulo uma instância que pudesse funcionar como uma espécie de incubadora, digamos assim, né? Mas não incubadora como essas que existem, mas uma que funcionasse como esse canal de mediação de demandas. Entre, por exemplo, não é possível que eu não tenha um banco de fontes de pessoas com as quais eu posso recorrer. Digamos, eu estou lá numa comunidade e tal, estou com... Vem cá, quem aí nessa universidade pode, né, de alguma maneira, dialogar com esse projeto aqui específico? Quer dizer, cara, como que a gente não tem isso pronto? Parece uma coisa óbvia, né? E não tem, né? Então, isso tem a ver com desenho organizacional, né? Então, também uma solução tecnológica também pode ser uma forma de organização de um espaço de interação em que a gente consiga potencializar essa interação entre demanda de produção de conhecimento, organização de conhecimento e agentes interessados, né, nessa organização, né? Bom, eu queria só um pouco contextualizar que esse projeto, né, que a gente está tocando aqui, ele faz parte de uma rede internacional que tem mais uns 13 projetos em várias partes do mundo, né? Então, tem um potencial de aprendizado, né, entre, né, essas experiências que estão sendo realizadas, né, que é muito grande, né? Então, tanto em termos de dar visibilidade para essas experiências, né, quanto em termos da gente ter ganhos com os resultados, né, as conclusões que esses projetos vão alcançar, né? Então, acho que é importante a gente, em algum momento, poder trazer também, eu acho que está faltando um pouco isso, a gente dar visibilidade a vários projetos que estão em várias partes do mundo, na África, na Ásia, em outros países latino-americanos. Eu acho que é importante a gente dar essa visibilidade para que vocês também todos, né, tenham a dimensão e tenham conhecimento dessa experiência, né? A segunda coisa é que a gente, quando... Foi até uma proposta do Felipe, né, desse projeto aqui... porque havia, evidentemente, um potencial que essa discussão tivesse alguma receptividade, né? Só que o que a gente está encontrando aqui é muito além, muito mais do que a gente poderia sonhar e imaginar, né? Quer dizer, isso que o Paulo colocou aqui, eu acho que é verdade. A gente tem um potencial, né? Formas de estruturadas, de organização, que é muito vantajosa, né, para a gente fazer essa experiência e para a gente poder fazer com que essa experiência seja demonstrativa, não para ser copiada nem coisa nenhuma, porque cada território é um território, né, mas existe sempre um aprendizado para se desenvolver, né. Perdi, sempre me perco. Sim, eu acho que o importante agora é a gente poder dar alguns desdobramentos práticos para as coisas que a gente está discutindo aqui, né? Então, como o Henrique falou, a gente tem aí mais um ano de projeto, né? E a nossa expectativa é que depois desse projeto, essas atividades, essas ações possam ter uma continuidade, né? Então, formar também, quer dizer, vocês entre si já têm fóruns de interlocução já estruturados, né? Que eu acho que não foram criações do projeto, eles já existem, né? Mas eu acho que o projeto ele pode dar um ganho em termos de conhecimento de algumas discussões, algumas tecnologias que essas experiências podem se apropriar, né? Então, para nós, o interessante é fazer com que, a partir dessa conversa de hoje, a gente possa trazer vocês e outros grupos, outras pessoas que vocês considerem relevantes, né, para que acompanhem e desenvolvam esse experimento junto com a gente, para que a gente tenha, de fato, algum desdobramento mais concreto, mais prático nas questões que foram levantadas por vocês hoje. Ou seja, tem uma série de perguntas, de demandas, como o Henrique falou, não é o objetivo a gente estar resolvendo tudo, mas que eu acho que a gente pode ter algum tipo de experimentação e aí eu acho que a gente teria que eleger, talvez, alguma questão que seja de interesse comum a todos aqui, onde a gente pudesse fazer experimentos para responder algumas dessas questões. Então, o que eu acho que a gente já está com a hora já avançada, a gente vai ter que sair, enfim, tem outras atividades aí que o Felipe vai mencionar, mas a gente tem a expectativa de que vocês respondam a essa convocação e que a gente dê continuidade, uma continuidade prática, para ter algum desdobramento prático a essa rodada que a gente fez hoje, né? Então, é isso. Alguém quer falar antes de pegar o microfone de novo? Olha uma. Então, Felipe, só uma consideração rápida aqui. Microfone. Então, o Henrique falou sobre institucionalizar, né, e ter uma organização, uma estrutura maior que organize isso, que tenha uma maneira de fazer com que as coisas aconteçam de forma mais acessível e completa. Eu acho que a gente tem já tem alguns projetos em andamento que podem colaborar com isso, né? Um deles é ainda tem coisa para amanhã, né? Então eu acho que eu queria perguntar para ele, assim, podemos já, né, adiantar, mas é que assim, a gente tem bastante coisa para ser organizado, bastante coisa para ser organizada, bastante gente empenhada, como a Sarita falou agora, que teve uma receptividade tão grande aqui, né? Maior do que o que era esperado inicialmente. Então, que a gente pode provocar essas ações e fazer com que elas aconteçam efetivamente, mantendo essa unidade, mantendo esse vínculo que a gente cria nesses ambientes de eventos e de discussão e de pesquisa, que é muito ampla, né? E se a gente conseguir organizar nisso, e aí o Felipe depois passo para vocês o que a gente já está planejando em relação a isso. Não vou rolar spoiler. Então, eu ia cortar. Não está atravessando. Quer falar? Não, eu vou falar já. Que aí eu já falo do resto da programação. Das novas institucionalidades. Tá, eu vou falar sobre o que vai acontecer hoje, vou falar sobre o que vai acontecer amanhã e sábado, beleza? E aí, o que vai acontecer amanhã, a última etapa é o que o Álvaro ia falar, que eu saquei que ele ia falar sobre isso. Só apresentar para vocês a Marina e o Renan, que passaram o dia inteiro dando oficina de estação meteorológica com os alunos daqui. Já mandaram dados da sala, que estava gelada, né? A temperatura devia estar baixa, com o ar-condicionado ligado. Mas a gente vai sair daqui em poucos minutos para ir ali para o Jardim Cultural, para fazer a abertura do Tropixel Labs, que é esse evento que acontece desde 2013 aqui em Ubatuba. A próxima edição provavelmente vai ser em algum lugar da Bahia, no ano que vem, e talvez a gente faça outras edições em Ubatuba no futuro. Mas a gente vai para lá primeiro fazer o lançamento de 3 livros, mais um, que é um virtual, mas um dos livros é organizado pela Sarita e mais alguns colegas que também fazem parte do projeto Ciência Aberta. Outro é o livro do Nelson Preto, que vai falar amanhã. Chama Uma Dobra no Tempo, um memorial quase acadêmico. O professor Nelson Preto foi diretor da Faculdade de Educação da UFBA. E, enfim, é professor lá da SBPC do Nordeste. A Sarita é do IBICT e é coordenadora do projeto Ciência Aberta do Batuba lá no IBICT, no Rio de Janeiro. E o livro da Carla Brunet, que é o... Não, um livro que a Carla Brunet organizou com a Raquel Renault sobre o primeiro Tropixel, que foi em 2013. Isso agora no Jardim Cultural. Mais tarde, a partir das 7 horas, tem a mostra Biofiction, que a Carla Brunet, que também é da UFBA, está trazendo para cá. É uma mostra de vídeos sobre o campo emergente da biologia sintética a partir de diferentes perspectivas disciplinares, incluindo a ciência, engenharia, estudos culturais, biologia amadora e campos de videomakers, artistas e designers. Então, ela é uma mostra de vídeos curtos de ficção que tem a ver com os futuros aí de biologia acessível, biologia sintética e capacidades, enfim, de modificações genéticas e tudo mais. É uma mostra super interessante, eu já vi alguns vídeos, já conheci, assim, do Tobias Revel e outros, e vai ser no Jardim Cultural agora a partir das 7 e pouco da noite, até as 9, porque às 9 todo mundo sabe que tem forró no Jardim Cultural, às quintas-feiras a gente não vai invadir a hora do forró. Então vai ter umas 7 vídeos hoje, e a mostra continua amanhã na ETEC, no auditório, também a partir das 7. Só que amanhã, das 2 às 6 da tarde, a gente vai fazer, acho que é um dos momentos mais importantes do Tropixel, que é a jornada Outros Desenvolvimentos. O tema do festival, nessa edição, é pensar quais são os caminhos para desenvolvimento ou para criticar o desenvolvimento, mas como que a gente pensa, e é uma questão que eu acho que aparece no discurso de muita gente aqui, que é falar, cara, e aí, daqui para frente, daqui a 20 anos, como é que a gente pensa essa cidade se relacionando com sua população, se relacionando com os recursos disponíveis, e com a natureza e com outras regiões. Então, a gente pensar um pouco essa ideia de quais são os outros desenvolvimentos possíveis para a cidade de Ubatuba, se relacionando com outros lugares. A gente está com 3 eixos amanhã de discussão. Então, a programação é das 14h às 18h no auditório da ETEC, Unital, ali na Castro Alves, no Itaguá. O primeiro eixo é cultura e direito à cidade. E a gente vai ter uma pessoa de São Paulo, que trabalha com o edital Redes e Ruas. Vai ter uma pessoa que vem do Recife, se Deus quiser, porque... Recife, todo mundo está ligado com tudo, né? Tá, a gente vai voltar aí já. Então, sintetizar. Beleza. 3 eixos amanhã. O primeiro é cultura e direito à cidade. O segundo é educação, que o professor Nelson Preto vai falar. E o terceiro eixo, às 17h, começa com a Sarita, falando sobre ciência e tecnologia. Nessa questão sobre desenvolvimento, alternativas ao desenvolvimento. E aí a gente vai ter o anúncio, que era para ser o lançamento, mas a burocracia nunca anda do jeito certo. Mas é o anúncio da consulta pública para... consulta pública sobre o projeto de lei municipal de criação do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Ubatuba, que era isso que o Álvaro ia colocar como resposta, assim, ó, reação ao que o Henrique falou de outras institucionalidades. Então, aqui em Ubatuba, como já tem o Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Cultura, vários conselhos de políticas públicas, está tramitando dentro do Poder Municipal, com o auxílio de pessoas que não estão no Poder Municipal, a ideia de fazer um sistema municipal de ciência, tecnologia e inovação que atue nesses eixos e que consiga fazer uma coisa permanente dessas coisas que a gente tenta fazer aqui com esse projeto, que é, cara, reunir, dar visibilidade, dar espaço e dar um campus onde a conversa sobre ciência, tecnologia e inovação possa se relacionar com a cidade. A maneira como o texto base foi elaborado tem bastante de relevância social, relevância ambiental. É um texto que, assim, a gente participou um pouco da construção desse texto e foi bastante interessante a abertura que tem dentro da Secretaria de TI, que é quem está liderando essa conversa lá dentro da prefeitura. E a ideia é que haja uma consulta pública pela internet, a partir daí, assim que o jurídico liberar, mas a ideia é que haja essa consulta pública, que não é nenhuma garantia de que a lei vai sair, porque é consulta pública, depois vai para a Câmara, mas existe essa discussão acontecendo aqui na cidade sobre criação de um sistema, conselho, plano e fundo municipais de ciência, tecnologia e inovação. Então, acho que isso foi a minha resposta longa para a questão de outras institucionalidades. E só para não terminar, só para... não largar o microfone, porque depois eu largo e nunca mais pego. Sábado, último evento público do Tropixel Labs, a gente vai fazer a OCUP na Praça Vila de São Vicente, no Perequiaçu, a primeira praça antes do posto do Gija. E vai ser uma programação das 14h às 22h, de ocupar a praça com cultura, com experimentos, com brincadeiras e tal, para fazer essa discussão sobre o direito à cidade dentro do espaço público, que é uma praça muito bonita que ninguém usa, por uma série de questões, inclusive que os bancos são todos voltados para fora da praça e um monte de outras coisas, mas a gente vai fazer isso e convidar todo mundo para pegar sua canga, seu guarda-chuva e aparecer por lá. Já existem conselhos municipais de ciência e tecnologia, assim como tem de cultura e tal, em outras partes, né? Mas eu acho que a grande inovação dessa experiência aqui é justamente colocar essa questão, né, do conhecimento aberto, das várias interlocuções entre os vários tipos de saberes e a relação com as agendas de desenvolvimento local. Então, assim, é mais um ambiente, né, desse ecossistema que a gente acha que é importante, porque a questão não é só plataformas tecnológicas, mas é um ambiente institucional, cultural, político, para dar espaço, né, promover, inclusive captar recursos para esse tipo de questão que a gente está levantando aqui. Então, assim, no momento em que a consulta seja aberta, é muito importante que vocês divulguem e participem e deem suas sugestões para a formatação do próprio texto, né? Acho que é, assim, uma oportunidade importante que a gente tem aí. E outra coisinha só é que o livro Ciência Aberta, que a gente está trazendo agora para lançar aqui, ele também tem formato digital aberto. Tá? Quem quiser simplesmente fazer o download do livro, ele está completamente disponível em português e em inglês. Mas quem quiser ter o livro físico, vamos estar com ele hoje aí mais tarde. É, então, no, acho que quando eu falei na questão da questão das novas institucionalidades, eu não estava nem pensando nisso, não. Estava pensando numa coisa mais... porque acho que assim, até... Né, nossa linguagem, a conversa, ela é uma instituição. Né? Estava pensando um pouco numa dimensão mais, inclusive, das formas de acordo e de relações que a gente estabelece. Né? Claro que acho que isso é super... super bem-vindo e, enfim, acho que é parte importante da constituição de um novo espaço institucional, formal, né, para talvez ajudar a canalizar um pouco algumas dessas demandas. Né. Mas, enfim, acho que estou saindo daqui um pouco com, digamos, o foco mais afinado. Acho que isso